AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. 8 horas e 10 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela Cultura M com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Tem também os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081, telefone que eu estarei repetindo durante o nosso programa Gramofone, e vou ficar na esperança, na expectativa de que você anote o telefone, decore o telefone e nos dê a alegria da sua participação, como tantos amigos já o fizeram e mais alguns amigos vão fazer na noite de hoje. Então, daqui a pouquinho eu passo o telefone e vou ficar esperando pela sua participação. Além de você já nos dar o prazer, a alegria de estar nos ouvindo. Vamos iniciar o programa de hoje com o pedido do Flávio Paterno. O Flávio Paterno mora no bairro de São Miguel Paulista. Ele pediu com Vicente Celestino, Mia Gioconda. Depois, vamos ouvir o pedido do Vitor Trocito. O Vitor Trocito mora no bairro do Morumbi e pediu, na voz de Orlando Silva, Deusa do Cassino. Do dia que nascemos e vivemos para o mundo, nos falta uma costela que encontramos num segundo. Às vezes muito perto desejamos encontrá-la, no entanto é preciso muito longe ir buscá-la. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro. Partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro. E lá, muito distante, despontar o amor sentiu. E disse estas palavras a uma jovem quando viu: Italiana, la mia vita ci sei tu. Ti voglio tanto bene, partiremo tutti insieme, ti lasciare non posso più. Vencido o inimigo que antes fora varonil, recebeu a febre ordem de embarcar para o Brasil. Dizia a mesma ordem: quem casou não poderá levar consigo a esposa ficará. Prometeu então o bravo ao dar baixo ser civil: embarcarás amada para os céus do meu Brasil. E enquanto ela esperava lá no cais napolitano, repetia estas palavras no idioma italiano: Brasiliano, la mia vita ci sei tu. Ti voglio tanto bene, chiedo a Dio che tu venga, ti scordar non posso più. Brasiliano, sono ancora la tua bionda, mio sposo hai lasciato. Thank you. a te conhecer. Como louca borboleta, volúvel como a roleta, deusa do luxo e do prazer. Sentada na minha frente, jogavas nervosamente, sem acertar uma vez. Era duelo de morte, que sustentavas com a sorte, com seu destino talvez. As tuas mãos vaporosas, mexendo as fichas nervosas, tinham preso os olhos meus. Nas fichas mais valiosas, nas 10 fichas cor de rosa, das pontas dos dedos teus. Ó, tua boca vermelha, com as copas se assemelha, no teu peitinho e na cor. Boca que vale tesouro, vale mais que o as de ouro, numa sequência de amor. Se assemelha no seu peitinho e na cor. Boca que vale tesouro, vale mais que o as de ouro, numa sequência de Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M o pedido do Vitor Trocito, que mora no bairro do Morumbi. Ele pediu e nós ouvimos Orlando Silva cantando de Newton Teixeira e Torres Homem, Deusa do Cassino. Para o Flávio Paterno, do bairro de São Miguel Paulista, Vicente Celestino cantou dele Mia Gioconda. 8:18, a gente vai ouvir agora o pedido do José Expedito Rodrigues, que mora na Vila Formosa, e pediu com Carmen Miranda, Eu Gosto da Minha Terra. Depois, tem o pedido da Lúcia Salles, do bairro de Interlagos, que quer ouvir com Silvio Caldas, Meus 20 Anos. E depois, vamos ouvir o pedido do João Martins, da cidade de Santo André, que pediu com Aracy de Almeida, Eu Sei Sofrer. Tão formoso, eu filha sou, vivo feliz. Tenho orgulho da raça, da gente pura do meu país. Sou brasileira, reparem no meu olhar que ele diz. E o meu sambar denuncia que eu filha sou desse país. Sou brasileira, tenho feitiço, gosto do samba, nasci pra isso. O toque forte não se compara com nosso samba, que é coisa rara. Eu sei dizer, como ninguém, toda beleza que o samba tem. Sou brasileira, vivo feliz, gosto das coisas do meu país. Eu gosto da minha terra, que quero sempre viver aqui. Ver o cruzeiro tão lindo do sol da terra onde eu nasci. Lá fora descompassado, o samba perde o valor. E eu fico na minha terra, permita Deus, nosso Senhor. Sou brasileira. Tenho feitiço, gosto do samba. Só que pra isso, o foxtrote não se compara com o nosso samba, que é coisa rara. Eu sei dizer, como ninguém, toda beleza que o samba tem. Sou brasileira, vivo feliz, gosto das coisas do meu país. Eu vejo a minha idade. O retrato na sala faz lembrar com saudade a minha mocidade. A vida para mim tem sido tão ruim, só desenganos. Ai, eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. Nos olhos das mulheres, no espelho do meu quarto, é que eu vejo a minha idade. O retrato na sala faz lembrar com saudade a minha mocidade. A vida para mim tem sido tão ruim, só desengano. Ai, eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. Deixaste em minha vida as sombras coloridas de uma saudade imensa. Deixando-me ficaste, mostrando-me o contraste, matando a minha crença. E hoje desiludido, muito tenho sofrido, cheio de desenganos. Ah, eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. O retrato na sala vai lembrar com saudade a minha mocidade. A vida para mim tem sido tão ruim, só desengano. Ai, eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. Thank you. prazer que Deus me deu, eu sei sofrer sem reclamar. Quem sofreu mais que eu não nasceu. Com certeza Deus já me esqueceu. Mesmo assim, não cansei de viver. E na dor eu encontro prazer. Saber sofrer é uma arte, e quando a modéstia de paz, eu posso dizer que sei sofrer. Quem é que já sofreu mais do que eu? Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer sem reclamar. Quem sofreu mais que eu não nasceu. Com certeza Deus já me esqueceu. Quanta gente que nunca sofreu, sem sentir muitos prantos perdeu. Já fui amada, enganada, senti quando fui desprezada. Ninguém padeceu mais do que eu. Quem é que já me viu chorar? Sofrer foi o prazer que Deus me deu. Eu sei sofrer sem reclamar. Quem sofreu mais que eu não nasceu. Com certeza Deus já me esqueceu. Nós ouvimos o pedido do João Martins, que mora na cidade de Santo André. Aracide Almeida cantou de Noel Rosa, Eu Sei Sofrer. Para Lúcia Salles, do bairro de Interlagos, Silvio Caldas cantou dele, Wilson Batista, Meus 20 Anos. E para o José Expedito, da Vila Formosa, o José Expedito Rodrigues, da Vila Formosa, ligou para a gente, pediu Carmen Miranda, composição de Montenegro, Eu Gosto da Minha Terra. 8 horas e 28 minutos. Gramofone. Pela Cultura AM. Daqui a pouquinho o telefone para você também nos dar a alegria da sua participação no nosso gramofone com as músicas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Agora a gente vai ouvir o pedido do Mauro Dantas de Oliveira, da Freguesia do Ó. Ele pediu com Heleninha Costa, Rádio Patrulha. Depois, vamos ouvir o pedido da Lourdes Alves, da Vila Ema. Ela quer ouvir na voz de Linda Batista, Sei Lá Se Vou. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória. Chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Se a Rádio Patrulha chegasse aqui agora, seria uma grande vitória, ninguém poderia correr. Agora! Nós ouvimos o pedido da Lourdes Alves da Vila Emba. Linda Batista cantou de Ubirajara Nesdã e Ari Monteiro, Sei Lá Se Vou. Para o Mauro Dantas de Oliveira da Freguesia do Ó, Heleninha Costa cantou de Marcelino Ramos, Silas de Oliveira e Luizinho, Rádio Patrulha. 8:35. A gente vai ouvir agora o pedido da Janaína de Souza, do Itaim Bibi. Ela pediu com João Petra de Barros, Último Sonho. Depois tem o pedido do Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá. Ele quer ouvir na voz de Orlando Silva, Lágrimas. Fiquei tão comovido quando eu a vi tão linda. Eu tive a impressão que ela fosse ainda aquela que outrora com loucura tanto amei. Mas tudo foi um sonho e bem depressa despertei. Saí do cabaré tão pensativo e triste ver que o meu amor morreu, não mais desisti. Foi o meu último sonho e hoje vivo tão tristonho a cantar para mim mesmo enganar. Fiquei tão comovido quando eu a vi tão linda, que eu tive a impressão que ela fosse ainda aquela que outrora com loucura tanto amei. Mas tudo foi um sonho e bem depressa despertei. Saí do cabaré tão pensativo e triste, ao ver que o meu amor morreu não mais existe. Foi o meu último sonho e hoje vivo tão tristonho a cantar para mim mesmo. Enganar. Aí foi o pedido do Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá. Orlando Silva cantou de Cândido das Neves, Lágrimas. E para Janaína de Souza, do Itaim Bibi, João Petra de Barros cantou de Afonso Teixeira e Ari Monteiro, Último Sonho. A gente está encerrando aqui a parte dos pedidos musicais. Quero agradecer de coração a todos os participantes de hoje, a você que já ligou, já participou, você que ligou, está aguardando a sua vez, você que ainda não ligou, mas está nos ouvindo, muito obrigado pela sua companhia e gostaria que você ligasse. O meu sonho é que todos que ouvem o gramofone pudessem participar do nosso programa. Ó, é rapidinho ligar. É um número só com várias linhas. Então você liga, fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado e pede qualquer música que você gosta dessa época aí dos anos 20, 30, 40, 50, sem medo de ser feliz, como dizem, porque todas as músicas eram muito boas, os intérpretes espetaculares, uma boa poesia, tanto do lado humorístico como do lado romântico. Então fiquem à vontade, todos os ritmos, tudo cabe aqui no nosso programa. Então não tenha medo, oh, eu vou pedir uma música feia, eu pedi um nome. Participe, a gente vai gostar muito de poder falar o seu nome aqui no nosso programa, o nome do seu bairro, da sua cidade, do seu estado e tocar a sua música. É uma maneira até da gente agradecer o fato de vocês nos prestigiarem e nos darem esta grande audiência no gramofone. Tá bom assim? O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, sempre no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Antes da gente encerrar o gramofone, eu estarei repetindo este programa e vou ficar aqui numa torcida danada pela sua participação. Gramofone pela Cultura AM. 8h43 no gramofone, 4 Ases e 1 Coringa. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Quando você desocupou meu coração, já havia outra esperando habitação. Você passou como outras têm passado. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Você foi mais uma que cruzou o meu caminho. Você foi mais uma a quem dei o meu carinho. Você foi mais uma que me deu inspiração. Você foi mais uma que ficou na coleção. Quando você desocupou meu coração, já havia outra esperando a habitação. Você passou como outras têm passado. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Você foi mais uma que ficou na coleção. Quando você desocupou meu coração, já havia outra esperando a habitação. Você passou como outra sem passar. Você se enganou, eu não estava apaixonado. minha consciência arranjo o trabalho pra contar de pó pra você falar. Bebezinha, empurrar do campo pra tirar a morrer. Quem tá te descer o quê? Vai cuidar da vida. E a boa minha nega, onde vem que todos os tomos danados, levanta a mané, o café tá voado. Levanta a mané, o café tá voado. Quem tá te descer, por quê? Vai cuidar da vida. Já vou, minha nega, tenha consciência. Me arranja um trabalho pra botar se for pra você balar. Bebezinha, empurrar do campo pra tirar a morrer. Deixa de descer, por quê? Ai, cuida da vida. Ô, minha nega, onde fique todo o sono danado, levanta a mané, o café tá voado. Nós ouvimos no gramofone Zé Isilda cantando de Donga e Baiano, Seu Mané Luiz. Antes, Quatro Ases e um Coringa, de Cícero Nunes, Você Foi Mais Uma. Agora são 8 horas e 49 minutos. No gramofone pela Cultura M, Januário de Oliveira. Que me possa derrubar, pra derrubar. Leva, leva, que tem perna pra levar. Oi, pra levar, não há malandro. Que me possa derrubar, pra derrubar. Eu sou é bamba, uma cagada. Eu sou do samba e também da batucada. Eu sou é bamba, uma cagada. Eu sou do samba e também da batucada. Leva, leva, se tem perna pra levar. Oi, pra levar, não há malandro que me possa derrubar, pra derrubar. Leva, leva, se tem perna pra levar. Oi, pra levar, não há malandro que me possa derrubar, pra derrubar. Sou carioca da velha guarda, não uso arma, tenho pé numa pedrada. Sou carioca da velha guarda, não uso arma, tenho pé numa pedrada. cantando. Quem me possa derrubar, pra derrubar. Leva, leva, se tem perna pra levar. Oi, pra levar, não há malandro. Quem me possa derrubar, pra derrubar. Eu sou é samba, uma cacada. Eu sou do samba e também da batucada. Eu sou é bamba, uma cacada. Eu sou do samba e também da batucada. Estou bem certo, acabas como Judas no deserto. Mas como outra vez, toma cuidado, se a moda pega, estou bem certo, acabas como Judas no deserto. Quando tu compras jornal refiado, dando a desculpa que não tens trocado, os pobres ficam com dor de cabeça por ouvir Deus lhe favoreça. Mas como outra vez, toma cuidado, que a moda pega, estou bem certo, acabas como Judas no deserto. Mas como outra vez, toma cuidado, que a moda pega, estou bem certo, acabas como Judas no deserto. Lembrei agora em hora propícia, que o teu caso pertence à polícia. Cabe esta espécie de caso anormal à polícia especial. Eu vou deixar. Adeus, meu filho, não vá chorar. Eu pensei que neste meio acabo perdendo meu valor. Vou trabalhar. Eu vou deixar a malandragem. Eu vou deixar. Adeus, meu filho, não vá chorar. Eu pensei que neste meio acabo perdendo meu valor. Vou trabalhar. Eu vou deixar, não quero mais saber desta vida. A cana está dura pra turma da orgia. Eu vou trabalhar. O que eu quero é ter dinheiro para esta vida gozar. Eu vou deixar a malandragem, eu vou deixar. Adeus, meu filho, não vá chorar. Eu pensei que neste meio acabo perdendo meu valor. Vou trabalhar. Eu vou deixar a malandragem, eu vou deixar. Adeus, meu filho, não vá chorar. Eu pensei que neste meio acabo perdendo meu valor. Vou trabalhar. sair desta vida eu não sinto. Sinto deixar o meu pinho. Chorava com ele, vou chorar sozinho. Mas sei, não vou sofrer, oi, quem tem dó dá tem carinho. Isto tudo eu vou ter, eu vou deixar. Nós ouvimos no gramofone pela Cultura M, João Joca e Castro Barbosa, de João de Freitas, A Cana Está Dura. Francisco Alves e Mário Reis cantaram de Francisco Alves e Noel Rosa, Mas Como Outra Vez, e Januário de Oliveira, de Senhor, Fala Macacada. 8:58, a gente vai fazer assim. O programa começou um pouquinho mais tarde hoje por causa do horário político. A gente vai entrar um pouquinho só no horário do Musicalidade, né? Porque hoje é sempre por uma boa causa. Então a gente vai ouvir Aurora Miranda e depois Aracide Almeida. Se eu falo pra seu bem, você me manda embora. Se eu dou fora, você tem direito e até melhora. E fica dizendo que não pode se conformar. E eu sou a primeira mulher de malandro que fica a reclamar. Está perdendo meu tempo, minha mocidade, e lhe aconselhar. Que nasce torto, tarde ou nunca consegue endireitar. Você só pensa em samba, em ser bamba, em ser maioral. Usa chapéu de palha, camisa de seda e diz que é o tal. Perdendo meu tempo, minha mocidade, em lhe aconselhar. Pau que nasce torto, tarde ou nunca consegue endireitar. Você só pensa em samba, em ser bamba, em ser maioral. Usa chapéu de palha, camisa de seda e de Tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com chapéu do lado, veste rata, na polícia quero que escape, fazendo samba, canção, já que tem papel e lápis, arranjo um amor e um violão. Palavra serotista que só serve pra tirar todo o valor do sambista. Propondo, compondo, civilizado, não te chamar de malandro e sim de rapaz ousado. Deixa de arrastar o teu tamanco, pois tamanco nunca foi sandália. E tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com chapéu do lado, veste prata, da polícia quero que escape, fazendo samba, canção, já lhe dei papel e lápis, arranjo um amor e um violão. Tamanco nunca foi sandália. E tira do pescoço lenço branco, compra sapato e gravata, joga fora essa navalha que te atrapalha. Com chapéu do lado, desce rata, da polícia quero que escape, fazendo samba, canção, coisa de ter papel e lápis, arranjo um amor e um violão. Nove horas e cinco minutos, nós ouvimos Aracide Almeida cantando de Noel Rosa, Rapaz Folgado, Aurora Miranda, de Claudionor Cruz, Pau Que Nasce Torto. Eu estava aqui pensando, a gente tem mais três músicas para tocar, são Mário Reis e Francisco Alves, depois só Mário Reis e depois Linda Batista. Ah, vamos ouvi-las. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar, mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar, mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Muito tenho sofrido por minha lealdade, agora estou sabido, não vou atrás de amizade. A minha vida é boa, não tenho que pensar, por uma coisa à toa, não vou me regenerar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar, mas se é para fingir mulher, a orgia assim não vou deixar. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar, mas se é para fingir mulher, deixar. A mulher é um jogo difícil de acertar. E o homem como um bobo não se cansa de julgar. O que eu posso fazer é se você jurar, arriscar a perder ou desta vez então ganhar. Se você jurar e me tem amor, eu posso me regenerar. Mas se é para fingir mulher, a orgia, assim não vou deixar. Oi, jura, jura, jura. Esta mulher me vê trabalhando. Quem vive zambando leva a vida para o lado que quer. De fome não se morre nesse Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho de rapaz solteiro. Nunca mais esta mulher me vê trabalhando. Quem vive zambando leva a vida para o lado que quer. De fome não se morre nesse Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho de rapaz. A mulher é um machado que nos perde, nos atrasa. Não há malandro casado, pois malandro não se casa. Com a bota que eu tiver, orgulhoso vou gritando: nunca mais esta mulher, nunca mais esta mulher me vê trabalhando. Nunca mais esta mulher me vê trabalhando. Quem vive zambando leva a vida para o lado que quer. Se fome não se morre nesse Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho de rapaz solteiro. Antes de descer ao fundo, perguntei ao escafandro se o mar é mais profundo que as ideias do malandro. Vou enquanto eu puder, meu capricho sustentando. Nunca mais esta mulher, nunca mais esta mulher me vê trabalhando. Esta mulher me vê trabalhando. Quem vive safando leva a vida para o lado que quer. E fome não se morre nesse Rio de Janeiro. Ser malandro é um capricho de rapaz solteiro. Vida sou eu, não devo dar obediência a ninguém. Quem sabe se eu faço mal, quem sabe se eu faço bem. Só vivo na vida que me convém. O Criador do destino definiu o meu do teu. Quem sabe da minha vida sou eu. Quem sabe da minha vida sou eu. Quem sabe se eu faço mal, quem sabe se eu faço bem. Só vivo na vida que me convém. O Criador do destino decidiu o meu poder. Quem sabe da minha vida sou eu. Tu com teu orgulho, zombando e sorrindo de mim, mas tudo que passa na vida é assim. E confiança eu não dou de querer comparar o meu viver com o teu. Porque quem sabe da minha vida sou eu. Ninguém mais. Quem sabe da minha vida sou eu. Não devo dar obediência a ninguém. Quem sabe se eu faço mal, quem sabe se eu faço bem. Só vivo na vida se me convém. O criador do destino decidiu o meu céu. Quem sabe da minha vida sou eu. Orgulho, zombando e sorrindo de mim, mas tudo que passa na vida é assim. E confiança eu não dou de querer comparar o meu viver com o teu, porque quem sabe da minha vida sou eu. Ninguém mais. Nós ouvimos Linda Batista cantando de Russo do Pandeiro e Alfeu Brito, Quem Sabe da Minha Vida Sou Eu. Mário Reis cantou de Noel Rosa, Mário Reis cantou de Noel Rosa, Capricho de Rapaz Solteiro, e Mário Reis com Francisco Alves cantaram de Ismael Silva, Se Você Jurar. Nós estamos encerrando o nosso gramofone de hoje, que estará de volta amanhã, logo após o professor Pasquale Cipro Neto e o programa Nossa Língua Portuguesa, lá pelas 8h25 da noite. Repetindo o telefone para você nos dar alegria da sua participação aqui no nosso programa, na primeira parte do nosso gramofone, é só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 18h. Aí é só você falar o seu nome, seu sobrenome, pedir uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado, e aí a gente vai ter o maior prazer, a maior alegria em poder atender o seu pedido musical, falar o seu nome aqui no nosso programa, tocar uma das suas músicas preferidas, tá bom? Um grande abraço a todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. Não vão embora não, daqui a pouquinho as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade. No gramofone de hoje, seleção musical Márcio Barker, assistente de produção Bianca Maria Binazzi, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente volta já já com Musicalidade, rapidinho, até já. A Cultura M apresentou...